Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. A gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da autora Isis Regina e editora Thomas Nelson. E o capítulo de hoje fala Como Bananeira. Deus deseja nos ver felizes. Olhando pela janela, eu vi entre as árvores um rapaz que olhava as bananeiras à procura de um cacho. Quando encontrou, tentou pular para alcançá-lo, mas faltou um pouquinho. Imediatamente pegou um pedaço de pau e começou a bater com força na árvore, mas a penca apenas balançou. Numa investida certeira, derrubou parte das árvores no chão, pegou a penca e deixou a bananeira ali danificada, mas firme. Raízes profundas e bem nutridas a mantiveram de pé. Mesmo sem um pedaço, suas folhas continuavam verdes e parecia que nada a tinha abalado. Da janela, sempre observo a bananeira e dentro de mim percebo que torço por ela. É muito interessante esse sentimento por se tratar de uma bananeira, mas por causa dela penso, por quantas vezes Deus nos olha de suas janelas, vê as investidas do mal contra nós e observa as nossas reações. Quando o mal toca em nossos frutos, essas reações nem sempre são de perseverança, de superação, de certeza absoluta de que aquilo é passageiro, especialmente quando nossas raízes não estão bem nutridas e se estendem por solos áridos. Mesmo assim, Deus torce por nós. Ele envia pessoas especiais, mensagens de fé, histórias de vida, faz de tudo para que possamos permanecer de pé, firmes. Assim, providencia tudo para que nossas raízes não morram e, com a sua mão poderosa, ele as direciona para um solo fértil, onde, depois de muitas experiências, nossa vida floresce como um cacho de vitórias. Querida mamãe, o momento é de alegria. Deus, sempre com os olhos atentos em nós, criou espaço do Filhos, Desafios e Ministério, para que possamos exercitar juntas a nossa fé, orando sempre, fortalecendo umas às outras e assim resplandecer em breve a glória de Deus com nossa história de vida. Nossos filhos livres, salvos e felizes, frutos regados com lágrimas preciosas que mantiveram as raízes nutridas. Creia, persevere e confie. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês até amanhã.